A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E nós cá estamos fiéis ao combinado, sempre na sua jukebox, para lhe trazermos as músicas das três décadas mágicas de 70, 80 e 90. E hoje carregamos no botãozinho da máquina do tempo para ouvirmos Fresh dos Kool & The Gang, um clássico da música de dança, seguido pelo canadiano Richard Marx, Satisfied, assim se chamava um dos seus primeiros sucessos. E finalmente uma daquelas músicas bem românticas dos anos 90, neste caso, os Loverboy com Heaven In Your Eyes. Vão ser assim momentos dos melhores ao som das grandes memórias dos anos 80. Jukebox. Can be. No one knows. Jukebox. Look in your eyes, you've been hurting. You know I'll never let you down, oh no. And I'll try anything to keep it working. You gave me time to find out what my heart was looking for. In your eyes, can't you see I'm finding it hard to let go? Whoa. All the heartaches we've been through, I never really thought I'd see this love grow. Now I know what my heart's been looking for, and what I'm feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end. It took some time to find. See the heaven in your eyes. In your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. A viagem não dura sempre, por isso temos de voltar ao presente. A máquina do tempo precisa de reabastecer, é verdade, pelo menos com mais daquelas memórias inesquecíveis. E hoje tivemos mais três canções. Primeiro, Cool and the Gang com Fresh. Seguiu-se o canadiano Richard Marx, Satisfied. E finalmente, Heaven in Your Eyes dos Loverboy, para complementar a nossa Jukebox Love. E já sabe, aqui em www.radioantenaweb.info, você não perde a oportunidade de recordar 30 anos de canções inesquecíveis. Volte connosco na próxima emissão. Jukebox.